Olá, eu sou Yuri Vieira, do blog O Garganta de Fogo, apresentando o Lado A do quarto bate-papo com o escritor Olavo de Carvalho. Olá. Olavo. Eu. Tudo bem, Yuri? Opa, tudo bem? Dá pra conversar agora? Como é que é? Dá. Tô gravando. Vambora. E aí, tá a fim de entrar em algum assunto que te chame a atenção essa semana? Não, pelas suas ordens. Que vocês inventarem, a gente comenta. É, porque eu tava querendo comentar primeiro o seguinte: o Saddam Hussein foi condenado à forca, né? Como é que você vê isso aí? Bom, eu vejo o seguinte: esse camarada, ele tinha matado 300 mil iraquianos ao longo do governo dele. A guerra do Iraque até agora, no total, matou 3 mil pessoas. E eu acho que foi barato, você tá entendendo? Porque ele, nesse período, quer dizer, se em 20 anos ele matou 300 mil, quantos ele teria matado mais 3 anos? Faz as contas e você vai ver que a guerra saiu muito barata em termos de vidas humanas. Uhum. Quer dizer, você sacrificar 3 mil para parar uma matança de 300 mil, fala, bom, é até obrigatório. Então, quem quer que diga que rotule a invasão do Iraque como um ato de prepotência, uma injustiça, é um filho da puta, é um canalha, é um puxa-saco de genocida e não merece que se lhe preste atenção por um minuto. Merece uma cuspida no olho na mais... generosa das hipóteses. Uhum. Isso inclui todos os jornalistas brasileiros, com exceção do Reinaldo Azevedo, mais dois ou três, todos os donos de jornais, todos os professores universitários, com exceção também de dois ou três. Uhum. E muitos oficiais das Forças Armadas. Sim. Esse país está cheio de filho da puta mentiroso, entendeu? Que não tem capacidade para fazer um julgamento moral. É, agora, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, ele mesmo se pronuncia a favor da guerra, mas ele acha que, não, que o tribunal não deveria ter essa legitimidade de condenar o Saddam à morte. Você... Mas como? O tribunal é a justiça iraquiana? Pois é, mas ele acha que qualquer tribunal não deveria condenar. Pelo que eu entendi dele, eu acho que é isso que ele quis dizer. Que não, olha, não existe... Quem é contra a pena de morte? Quem é contra a pena de morte é contra a Bíblia. E o sujeito ele se acha mais santo do que Deus, né? Ele acha que ele tem uma alma mais bondosa, mais generosa do que aqueles fulanos que, inspirados por Deus, escreveram a Bíblia. Então ele pode ser contra a pena de morte. Quer dizer, vamos dizer, a gente pode ser contra a pena de morte, assim, numa coisa prática, mas em princípio, ser contra a pena de morte em princípio é absolutamente errado. Uhum. Porque ser contra a pena de morte é você decretar que todo crime de homicídio será pago com uma pena mais leve e mais branda do que o próprio ato do homicídio. Entendi. Você está entendendo? Uhum. Quer dizer, se o sujeito pode matar, mas não pode ser morto, então ele nunca pode pagar uma quantia igual à que ele deve. Então quem é contra a pena de morte é um filho da puta, você está entendendo? É um canalha. É favorável ao homicida. Todo e qualquer sujeito que se opõe em princípio à pena de morte, vamos dizer, está do lado do mal. Então, isso não quer dizer que a gente deva ser a favor da pena de morte sempre em todas as circunstâncias. Não. Por exemplo, no tempo que tinha a junta militar brasileira, três oficiais das Forças Armadas que governaram durante um período quando morreu o Costa ficou doente, né? Uhum. Então veio a junta militar e decretaram pena de morte. Eu fui totalmente contra. Por quê? Porque aquilo, vamos dizer, era um oportunismo político, tá certo? Do momento. E falei, não se decide a pena de morte assim. A pena de morte tem que ser decidida por uma questão de princípio e seriamente. Uhum. Tá, tendo consciência de toda a gravidade do que você está fazendo. Agora, de repente, você tira do nada da gaveta a lei da pena de morte, né, e impõe a um país sem discussão, sem votação, fala, não, isso não pode ser. Uhum. Eu fui contra naquela ocasião. Mas, em princípio, temos que ser a favor da pena de morte, porque quem prescreveu a pena de morte é o próprio Deus. E isto não apenas na Bíblia, em todos os livros sagrados da humanidade. Certo. Então, agora, se alguém acha que ele é mais bonzinho do que Jesus Cristo, Buda, Maomé, Moisés, etc., etc., tudo tá bom, então ele suspende a pena de morte. Isso tudo é hipocrisia. Isso é coisa de bandido, é coisa de mentalidade diabólica que quer se fazer de bonzinho. Essa coisa açucarada... Uhum. Que não quer fazer mal a ninguém, está sempre promovendo o mal. Você está entendendo? Esse é o famoso appeasement, como chamam os americanos. Quer dizer, você quer apaziguar o bandido, né? Então, o pessoal também queria apaziguar o Saddam Hussein. O pessoal da ONU apaziguou o Saddam Hussein durante 5 anos, ficaram enrolando e não fazendo nada contra Saddam Hussein. Durante 5 anos, quanto esse homem matou? Divide 300 mil, faz a proporção, 300 sobre 20 igual X sobre 5. Né? Eu sou ruim de conta, não sei fazer no momento. É, vai dar aí, acho que 30 por ano, vai dar, não, mas são 15 por ano, vezes 5, vai dar 50, 75 mil. Belezinha, né? Então, a ONU é diretamente culpada pela morte de 75 mil iraquianos. Agora, se o Bush vai lá e faz uma guerra que dura 3 anos e mata 3 mil pessoas, desses quais 2.800 são terroristas, tá, né? Ah, então o Bush é que é o mal. Olha, eu não sou um adepto do George Bush, eu faço críticas medonhas ao Bush, mas a invasão do Iraque foi moralmente certa e obrigatória. Quem quer que diga uma palavra contra o filho da puta? Pode falar mal do Bush em tudo mais. E eu falo em tudo mais. Ele tem esse projeto maldito da comunidade americana, né? Que é eliminar as fronteiras entre Canadá e México. Isso é uma coisa de uma canalice fora do comum, você está entendendo? Que pior que estava fazendo isso escondido. É que aqui na América, aqui é democracia, então não dá para esconder as coisas, como no Brasil esconde foro de São Paulo durante 16 anos. Não. Aqui, quando você esconde o negócio, você tem que esconder de todo mundo, porque se um ficar sabendo, todo mundo vai ficar sabendo. Então, o que aconteceu? Vazou esse negócio da comunidade americana, que ele estava combinando em segredo com o presidente do México e o primeiro-ministro do Canadá. Vazou, o que aconteceu? Um cidadão entrou com uma ação por esse Freedom of Information Act, e o governo foi obrigado a publicar toda a documentação a respeito, e agora o negócio é público e já virou objeto de debate nacional. E o Bush vai sair muito mal nessa, porque está todo mundo, claro, não tem um americano que seja a favor disso. Só que a favor disso é esse globalista, filho da puta, né? Mas o povão vai ser 99% contra. Uma decisão completamente antirrepublicana, né? Completamente antirrepublicana, anticonservadora, anti-americana, anticristã, anti-tudo. Só é a favor do bolso de meia dúzia de filha da puta que está interessado nisso, né? Então o Bush tem isso, quer dizer, ele tem, ele, no, a única coisa certa que o cara fez, eles criticam por causa disso, porra. Ele aumentou os gastos públicos, está errado. Se ele quer, faz esse negócio da comunidade americana, né? Depois nomeou aquela filha da puta para a Suprema Corte, que graças a Deus a mulher desistiu. O sujeito faz cagada, tá? Uma atrás da outra, tá? E não só essas vezes, são erros morais graves. Mas a coisa certa, que foi parar o Saddam Hussein, e só tinha um jeito de pará-lo, é pela força. O sujeito, vamos dizer, é um dos governantes mais sanguinários que já houve na face da terra, armado até os dentes, com aquela guarda republicana que obedecia como se fossem cães de guarda, tá, né? Mantendo o povo sob o terror durante 20 anos, né? Tem que parar o sujeito. Agora, o engraçado é que esses fulanistas críticos do Bush dizem: não, mas foram eles mesmo que fizeram o Saddam Hussein. Escuta, os americanos sempre ajudaram todo mundo, eles ajudaram Fidel Castro. E o sujeito vai, pede ajuda americana, o americano dá ajuda, e depois ele dá uma facada nas costas dos americanos, e a culpa é dos americanos. Ora, porra, é sempre assim. Inclusive, agora, o que estão fazendo no Brasil? Fizeram essa cagada na aeronáutica, né? Que resultou nessas mortes de 154 pessoas. No dia seguinte, tá certo? Lançaram a culpa nos americanos, prenderam os dois pilotos. O governo americano, o que que faz? Manda ajuda para o governo brasileiro para regularizar o controle de voo. Sim, é. Você está entendendo? A americana é assim, porra. O americano tem sido tão bom e tão generoso com o mundo que desperta raiva. É assim mesmo. Eu vi aqui, eu li esse negócio por as reservas de comida que os caras tinham aqui. Os Estados Unidos antigamente eram obrigados por lei a ter reserva de comida por, eu acho que por, sei lá, seis, era uma, não lembro se era 6 meses, 1 ano, 2 anos, em caso de guerra nuclear, né? Hoje não tem mais reserva nenhuma. Por quê? Porque foi tudo usado em programas de assistência por essa porra do terceiro mundo. Que povo faz isso? Nenhum povo do universo jamais fez isso. Quer dizer, os Estados Unidos são um fenômeno de cristianização do povo, como nunca houve na face da Terra. Esse aqui foi o único povo cristão que jamais existiu, você está entendendo? Pois é, aí a gente entra num assunto que eu queria conversar com você, que você tocou na outra conversa, que tem a ver com isso que você disse com respeito à pena de morte, e também com relação à Bíblia. Que você disse que não existe uma civilização leiga. Pode existir uma sociedade leiga, mas uma civilização leiga não existe, né? Pode existir uma sociedade leiga por algum tempo, e mesmo assim ela será leiga e somente num aspecto dela. Por exemplo, você pode constituir um Estado leigo, desde que você tenha um fundo civilizacional religioso, que é exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Mas, se esse Estado, por sua vez, tenta laicizar a sociedade, ele acaba com ele mesmo. Você está vendo que é agora o que esses meia dúzia de filha da puta estão querendo fazer, tá vendo? Isso é muito simples, porque por que tem que ser assim? Muito bem. Toda civilização, vamos dizer, ela se baseia, vamos dizer, numa noção geral que as pessoas têm a respeito do que é verdadeiro e falso. Quer dizer, tem um senso de orientação no universo. Esse senso de orientação, ele é necessariamente de tipo simbólico. Ele é, como assim, de um discurso mito-poético. Não pode ser um discurso científico, um discurso lógico, por quê? Porque para isso ele precisa conhecer tudo meticulosamente. Quer dizer, uma visão da totalidade só existe em termos mito-poéticos. Não pode existir em termos científicos. A ciência nunca abrange a totalidade. Isso é impossível. A ciência abrange um fragmento mínimo. E, no entanto, nós precisamos de uma orientação quanto à totalidade. Essa orientação só pode ser de tipo mito-poético, tipo simbólico, então é religioso. Você está entendendo? Sim. Agora, a civilização leiga quer fazer, vamos dizer, o que, que ela está fazendo? Ela está pegando um discurso científico, ou até pseudo-científico, e tentando forçar isso para virar uma mitologia. É a mitologia, sim, da evolução, a mitologia do progresso, mas é tudo falso. É, segundo Spengler, isso acontece quando a civilização está em decadência mesmo. É, né? Claro, quer dizer, esse já é o fim. Quer dizer, você quer criar uma religiosidade do nada. As religiões surgiram, vamos dizer, de sequências de acontecimentos absolutamente miraculosos, né? Não tem explicação. E é por isso que esses acontecimentos, como por exemplo a vida de Jesus Cristo, a vida do Buda, são olhados com reverência, porque são coisas que você não... são coisas que ao mesmo tempo lançam uma luz sobre a civilização, e elas próprias são inexplicáveis. Os acontecimentos deles são inexplicáveis. Então é por isso que é uma revelação. Houve uma revelação no sentido de que há ali um mistério iluminante. Isso é experiência universal. Isso aconteceu na Índia, entre os hindus, entre os budistas, no taoísmo, a mesmíssima coisa. Então as religiões, elas têm uma origem que ao mesmo tempo é misteriosa, mas que lança uma luz sobre a civilização, entendeu? É mais ou menos como o mistério da inteligência, o mistério do conhecimento que falava o Einstein, que a única coisa incompreensível é que tudo seja tão compreensível, entendeu? É um mistério de luz, entendeu? Então, agora, se você quer trocar tudo isso por uma religião biônica feita em laboratório, você está criando um mistério das trevas. Porque a única... que é a ideia da nova ordem mundial, né? Você vai ter que criar uma mitologia baseada na ocultação, na mentira, no segredinho, que é exatamente o que está acontecendo hoje. E isso é exatamente o que a religião chama de o mundo diabólico. Então só existem dois tipos de civilização. Ou você tem a civilização religiosa e tem a civilização demoníaca, que também é religiosa da sua maneira. Civilização leiga jamais existirá. A civilização leiga é apenas um tampão entre duas civilizações religiosas. Por exemplo, a Europa deixou de ser cristã. O processo de descristianização da Europa, ele só aconteceu mesmo, né, no século XX. Imediatamente entra o Islã e toma tudo, você entendeu, né? Então, se não fosse o Islã, teria que ser então o quê? A civilização demoníaca, a civilização biônica. Mas a biônica também não vai dar certo, entendeu? Então, se não é o cristianismo, vai ser o Islã. Agora, você acha que o mundo chegou numa fase em que ele tá esperando alguma intervenção aí para recriar algum tipo de civilização que englobe o planeta inteiro, ou isso é loucura? Olha, civilização que englobe o planeta inteiro só se houver uma nova revelação. Quer dizer, uma sequência de acontecimentos miraculosos, mas que tenham a característica do milagre divino, não desse pseudo-milagre demoníaco, né? Aí sim, mas não houve nada disso. Então tudo isso aí é biônico, é forçado, é trapaça. Isso é apenas ambição de comando, quer dizer, ambição do controle total. Que tem pessoas que acreditam que o grande problema do mundo, o mundo só tem problemas que não está sob o controle delas. Eu, quando tinha 14 anos, eu achava isso. Eu achava o grande mal do mundo é que eu não estou mandando. Eu tenho solução para todos os problemas. Eu achava isso com 14 anos, só que com 15 eu já deixei de achar. Agora, tem nego que está com 60, 70 e ainda continua achando isso. O Lula é um deles. Eles acham que o único grande problema é o seguinte: nós ainda não temos poder suficiente. Se nós tivéssemos, estaria tudo resolvido. O mundo está cheio de idiotas que pensam isso, né? Acontece que, nos últimos séculos, os meios que esses idiotas têm para agir se multiplicaram formidavelmente. Primeiro, a expansão do ensino universitário, tá certo? Deu meios de ação a milhões de idiotas. Você sabe que o ensino universitário, ele na quase totalidade dos casos, ele é uma falsificação. Ele simplesmente não é impossível um país ter tantos intelectuais quanto as universidades nos prometem. Todo mundo tem direito de ser doutor. Bom, em princípio, sim. Uma coisa é você dizer isso no sentido de que ninguém deve ser discriminado por motivo social e econômico. Outra coisa é você dizer que quantitativamente todas as pessoas têm direito de ser doutores. Isso é absurdo. E no Brasil já virou assim. Todo mundo tem direito de ser doutor, independentemente do nível de conhecimento. Até que não deram doutor honoris causa para o Lula. Honra é por causa da honra. Que honra? Aonde que ele honrou o conhecimento? Esse homem só desonra o conhecimento, desonra a inteligência humana, e ainda lhe dá um tiro doutor honoris causa. Quer dizer, o que fizeram foi desonrar a própria universidade. Se é que ela tinha alguma honra, que eu já não acredito que tivesse, porque a Universidade do Brasil é do puteiro. Entendeu? Então, o mundo do conhecimento virou uma palhaçada. E as universidades serviram para quê? Para criar milhões de ativistas. As universidades geraram o fascismo, geraram o nazismo, geraram o comunismo, e estão gerando esta merda latino-americana. Que são hordas de cretinos que acham que tem a solução para todos os males do mundo, e que, no fundo, o único problema é que eles não têm poder suficiente. Quando eles tiverem, eles matarão todos os maus e instaurarão a justiça na Terra. Qualquer sujeito que pense isso, eles têm merda na cabeça, evidentemente. Eu não entendo que o único mal é existir pessoas que pensam assim. Eu, por exemplo, entendo que eu não tenho capacidade para resolver o problema do mundo e o problema do Brasil. Eu entendo que precisa muitas cabeças e muito tempo, e muitas gerações. Eu entendo que cada um só contribui um pedacinho muito pequeno. Você está entendendo? E que ninguém pode resolver o problema do Brasil. Só o Brasil pode resolver o problema do Brasil. Só o povo brasileiro pode resolver, aos poucos, pela acumulação de experiência. Então nós temos que ajudá-lo a acumular experiência. Não é isso? Como você acha que deve ser a formação do intelectual hoje no Brasil, se alguém se propor a isso como projeto pessoal? Não, isso eu já tenho, como é que se diz? Ensinar na prática, esses grupos de estudantes que eu oriento, eu já dei para eles a receita tal como eu a entendo. Tá certo? Então, a primeira coisa que tem que distinguir, quando é a formação do intelectual verdadeiro, onde é desses charlatães vigaristas que estão na praça, é que na formação do indivíduo, vamos dizer, a formação da personalidade dele tem que vir junto. E tem que ser uma personalidade todinha montada em torno do valor da verdade, da busca da verdade. Não desta ou daquela verdade em particular. Você não pode passar o conteúdo da verdade para o sujeito. Por quê? Porque o nosso conhecimento da verdade é deficiente. Então nós não podemos fazer com que aquela parte que nós pegamos se torne, vamos dizer, que seja imposta a um outro. Mas o valor da verdade, que ele tem que buscar e descobrir por si mesmo, isso tem que ser a base da construção da personalidade dele. Assim como para outras pessoas, por exemplo, se você pegar, digamos, um empresário, um cara do mundo empresarial, a base da construção da personalidade dele é a busca do sucesso e da vitória, você está entendendo? No mundo prático. Certo. É isso. Ele tem que querer isso, porque é isso que ele vai ter que buscar 24 horas por dia. Não é isso? Se o sujeito for um artista, ele vai ter que centrar a formação dele na busca da criatividade, né? Do encontro de novas formas, etc. Da expressividade, né? Mas se é para ser um intelectual de pensamento, o valor central é a verdade. A sua vida é a busca da verdade, mesmo que você não consiga expressá-la. Então, em torno da busca da verdade tomada, não apenas, não é como atividade profissional, mas como modo de ser, como personalidade, quer dizer, como valor introjetado, existem, vamos dizer, os meios de busca da verdade que foram criados ao longo de milênios de civilização. Então você, a pessoa, se ela realmente quer a verdade, ela tem que se prover de todos os meios e instrumentos que foram criados para isso, todos eles, o máximo que ele possa. Você está entendendo? E tendo esses meios, daí em seguida, ou vamos dizer, na verdade não é em seguida, não é no sentido temporal, mas no sentido lógico, a hierarquia lógica, tem que ter, vamos dizer, os materiais dos quais ele vai se cercar para buscar a verdade sobre o que ele quer. Então eu vou te dar um exemplo. Uma exigência mínima dos estudos é o que se chama, desde o tempo de Quintiliano, se chama o status questionis, o estado da questão. O estado da questão é o seguinte: você está estudando determinado problema, você tem que conhecer toda a evolução dos debates a respeito, desde que começou até hoje. Então, você conhecer isso é o mínimo de exigência necessário para que nós possamos julgar a sua sinceridade na busca da verdade sobre aquele ponto. Ora, eu nunca conheci uma porra de um brasileiro que conhecesse o status questionis do que ele está discutindo. Eu nunca vi. É um negócio horroroso. Não tem nem um único. Todas as pessoas que opinam sobre o que quer que seja não têm a menor ideia da evolução histórica dos debates sobre o mesmo ponto. Eu digo, mas se o sujeito não tem interesse suficiente em absorver, tá certo, o que foi ensinado a respeito pelas mentes mais melhores dos séculos anteriores, por que que nós devemos ter interesse em absorver a opinião dele? Você está entendendo? Sim. Quer dizer, você pega aí, então, vamos supor, sei lá, aparece esse seu Marco Aurélio Garcia, seu Zé Dirceu, seu Aldo Rebelo, todos esses palpiteiros que tem. E o sujeito começa a falar, a abrir a boca sobre não sei quê. Então eu digo aqui, seu fulano, antes do senhor opinar sobre isso, Aristóteles já opinou, São Tomás de Aquino já opinou, John Donald Scott já opinou, Leibniz já opinou. O senhor conhece a opinião deles? Não. Então eu também não quero conhecer a sua. Pega o Mário Ferreira dos Santos. No rabo. Porque... o Mário Ferreira dos Santos, por exemplo, ele disse que o Nietzsche errou muito porque ele não sabia que São Tomás de Aquino já tinha refutado grande parte das ideias dele, né? Mas o Nietzsche nunca foi um homem de estudo sério. O Nietzsche, ele tinha sífilis, coitado, tá entendendo? Então ele tinha aquelas dores de cabeça horrorosas, sífilis. Ele conseguia trabalhar uma ou duas horas por dia. Então por isso que ele escrevia naquele estilo aforístico. Ele não escrevia texto corrido, ele escrevia texto, frases, né? Porque ele só aguentava fazer isso. Os estudos dele eram muito limitados. Tanto que a única... Veja, o Jacob Burckhardt, o grande historiador suíço, que era muito amigo dele, arrumou uma sinecura para ele na Universidade de Basileia, na qual ele ia ensinar filologia. Mas sabia do que o Nietzsche não entendia, não era nenhuma filologia, né? Então o Nietzsche, vamos dizer, depois de anos ali, para não dar na vista, ele tinha que produzir uma tese. Então ele produziu A Origem da Tragédia, que é um negócio totalmente inventado, que filologicamente, historicamente, não tem pé nem cabeça. O famoso filólogo, talvez o maior filólogo alemão da época, o Ulrich von Wilhelmowitz Möhlendorf. O Möhlendorf acabou com a tese dele, mostrou que ele não tinha, era de filologia animal, né? Então o Nietzsche era um ser muito talentoso, mas que pensava por umas sacações assim, isolado. Era um poeta, não era um filósofo, né? Ele de vez em quando tinha uma inspiração e escrevia uns negócios, mas filosoficamente não é para levá-lo a sério de maneira alguma. É um dos grandes. O Mário Ferreira dos Santos coloca no mesmo saco também vários filósofos do século XX, né, que não sabem que suas ideias já foram refutadas na Idade Média, né? Se o sujeito não conhece a história da questão que ele está opinando, ele não é um profissional da área, ele é um amador, um palpiteiro. Quer dizer, e muitos dos filósofos do século XX são apenas palpiteiros, são amadores. Se você não conhece a evolução do debate, você não sabe como tratar a questão, você não tem o domínio técnico da abordagem da questão, você está entendendo? E a perda da técnica filosófica foi uma das grandes tragédias do século XX. Quando chegou na segunda metade, pode ser um monte de palpiteiro e idiota dizendo besteira por simples desconhecimento da técnica. Você pega um cara como Foucault se explica inteiramente pela ignorância da técnica filosófica. Ele simplesmente não sabe como se trata uma questão, ele não sabe abordar, então ele faz confusão. Como a confusão dele é elegantemente expressa naquele estilo fresco que é característico da academia no francês, quer dizer, que é um estilo que é uma viadagem só, tá, né? Impressiona. Você está entendendo? Então, era ele, era o Jorge Bataille, o mais sério de todos, evidentemente, que tinha pelo menos algum domínio científico da coisa, era o Lévi-Strauss. Mas mesmo assim, o Lévi-Strauss era besteira pra caralho. Sabe o que eu lembrei agora, Olavo? Quando eu tava na UNB, eu morei com uma figura aqui, no apartamento lá, que ele estudava filosofia. E ele um dia me viu lendo Spengler, né? Quando eu li o Spengler, uns 13 anos atrás. E ele me disse assim: você tá lendo isso? Ninguém mais lê Spengler. Ninguém mais lê isso. Eu digo, mas como ninguém mais lê a história? Você não... Quer dizer, você não precisa saber a evolução dos debates? Ah, vai pra merda. E aí um dia ele chegou pra mim e falou assim: lê esse artigo que eu escrevi. Aí eu comecei a ler o texto e eu não entendi. Ele era uns 5 anos mais velho que eu, né? E eu não entendi nada do que ele queria dizer. Aí eu falei pra ele: ó, desculpa, mas eu eu estou me sentindo até burro, porque eu não estou entendendo o que você está querendo dizer aqui. Aí ele falou, não é maravilhoso? É o texto mais obscuro que eu já escrevi. Porra! O que é isso? Acredita nisso? Isso é verdade, isso aconteceu. Eu até falaria o nome dele, mas eu acho uma sacanagem. Muda onde você tirou isso aí, porque isso aí você não escreveu, você cagou, entendeu? Exatamente. Então isso saiu da obscuridade. Como é que. Esses camaradas, a gente tem que tratar a tapa, entendeu? Tapa, cuspir no olho, não pode ser outro. Não dá para discutir intelectualmente com essas pessoas, porque elas não têm conhecimento, não sabem do que você está falando, não tem o substrato para discutir o assunto, então isenta da sua arbitrariedade. Quer dizer, é o reino da irracionalidade total. Agora, o fato é que no Brasil, pessoas assim são tratadas com um respeito devoto por outro que está ainda mais ignorando que ela. Então virou... Não entendeu o que o cara disse, achou que é superior, né? Exatamente. Esse cara sabe mais do que eu. Eu não entendi o que ele disse. Porque não entendeu. Agora, e assim caminha a intelectualidade. Um texto ser obscuro. Muitos motivos. Uhum. Um motivo, por exemplo, é assim, o sujeito não teve tempo de explicar tudo, então ele fez só um rascunho. Como acontece, certos textos de Aristóteles são obscuros por causa disso. Outro motivo, o sujeito entende perfeitamente o assunto, mas ele não tem o domínio da linguagem. Certo. Ele escreve mal. Isso acontece, por exemplo, com, sei lá, Jacobin. Jacobin escreve muito mal, entendeu? Uhum. Então você tem que trocar as ideias dele em miúdo, tá certo? Ele entende as ideias dele, ele não está inconsciente do que está fazendo, mas ele não tem o domínio da linguagem. Esse meu amigo em particular, eu acho que é porque ele era leitor do Félix Guattari e o Gilles Deleuze. Um terceiro motivo é o seguinte: é quando você está escrevendo para um público técnico, então você escreve na linguagem técnica que aquele grupo conhece. Isso acontece, por exemplo, com os filósofos escolásticos. Filósofos escolásticos porque é praticado nas escolas. Uhum. Então um professor escrevia para outros professores ou para alunos, não era para pessoa de fora. Então todos eles dominavam o vocabulário técnico, então pronto. Então é obscuro para quem é de fora. Se você conhece o vocabulário técnico, fica claríssimo. Um quarto motivo para ser obscuro é quando a sua apreensão do assunto é de tipo mitopoético e, portanto, você não tem a explicação conceptual, você tem apenas os símbolos, tá certo? Então, Entendi. Tem a obscuridade natural do texto poético. Agora, um quinto motivo, que é o que esse pessoal francês pratica, é porque eles acham que inventaram uma nova lógica e eles são contra a lógica existente. Uhum. Mas quando você pergunta a eles quais são os princípios da nova lógica deles, eles não são capazes de explicar, tá certo? Então, isso é tudo uma empulhação. E existe, finalmente, um sétimo motivo para ser obscuro. É quando você é um idiota brasileiro, copia esses franceses. que é exatamente o caso que eu estava dizendo. Exatamente o caso. Então, aí você está no supra-sumo da obscuridade, você está no cu do universo, tá entendendo? Então é melhor sair daí correndo, porque não vai sair nada que preste. Tudo isso, na verdade, faz parte dessa ideia de jogar a tradição, seja lá qual ela for, na privada, né? A tradição religiosa, não, a tradição... Isso não é nem ideia desses caras. Quer dizer, quem jogou a tradição religiosa na privada já foram pessoas de 5 ou 6 gerações atrás. Agora estão jogando a tradição da filosofia, né? Agora também, eles, né? Já estão, como é que se diz? Estão imitando os jogadores de tradição no lixo. Eles nem sabem o que é tradição, nem sabem o que é jogar no lixo, entendeu? Então nós estamos no mundo da macaquice. Aí no Brasil é só macaquice. É porque sabe uma coisa que eu ouço muito quando eu comento sobre você? Como é que pode um filósofo que defende a Bíblia, entendeu? Uai, todos os filósofos defenderam a Bíblia, ou será que eles não sabem? Então, eles agora, não quem sabem. Não defendeu a Bíblia, por exemplo, Karl Marx não era um filósofo, era um charlatão, vigarista. Vigarista desde de falsificar documentos. Hoje está mais provado que falsificou mesmo. Não estou falando nem das falsificações conceituais que ele fez, que são monstruosas, mas estou falando da falsificação de fato. Então um cara desse não merece que a gente dirija a palavra. Quanto à filosofia dele, entre aspas, né, você vê o Erich Fögerin, quando ele tinha 18 aninhos, estava estudando na universidade, ele leu o Capital e durante 3 meses ele foi marxista. No semestre seguinte ele fez um curso de economia política e viu que tudo aquilo era uma absurdidade e esqueceu aquela porra, tá entendendo? Eu que sou mais burro, eu levei uns 10 anos para entender isso. Para entender que não tem pé nem cabeça, que aquilo é absurdo, é intrinsecamente absurdo. E tem aquele poder fascinatório que tem a loucura. Você já conversou com algum desses esquizofrênicos vamos dizer, que tem aquela intensidade, aquele olhar de fogo e fala pra caralho. Sim, sim. Pô, essas pessoas tiram você do sério, tá entendendo? Impressionam, né? Uhum. E você acha que elas disseram alguma coisa de muito profundo, quando na verdade aquilo lá é um peido verbal, não é nada, tá entendendo? Karl Marx é a mesma coisa. Quer dizer, flatus vocis, a expressão latina, quer traduzir literalmente, é peido verbal, né? Uhum. Então, não estou forçando a tradução é exatamente... Pode ser furúnculo verbal, né? Como diz o autor lá do Rumo à Estação Finlândia. Não, se for um furúnculo, ainda tem alguma substancialidade, você tá entendendo? É que ele disse que o Karl Marx estava com furúnculos quando ele estava escrevendo, ele não se aguentava com os furúnculos, aí ele, por isso que ele tem um tom. Pode ser, talvez ele tivesse sífilis também, né? Naquela época todo mundo era pouco sífilis. E não existia penicilina, porra. Uhum. O Karl Marx tem, vamos dizer, tem trechos e trechos ali que você vê que é. Eles não são alucinatórios, tá certo? Mas é um negócio de uma vigarice imensurável, né? Imensurável. Então, é uma coisa que, do ponto de vista científico, não tem pé nem cabeça. Filosoficamente é apenas uma interpretação insultuosa, né, do que os outros estão falando. Mas enfim, hoje eu entendo que Karl Marx é um bota apenas, não é um filósofo. Agora, a pessoa acha que Karl Marx é um filósofo enquanto eu não conhecia um filósofo de verdade. O dia que você fazer, agora eu vou enfrentar aqui um filósofo de verdade. Se você, por exemplo, Hegel, que era o guru de Karl Marx, Hegel era um charlatão, um vigarista também, mas ele era um filósofo de verdade, um filósofo de imenso talento. Então, assim, pelo menos em frente ao Hegel, você vai quebrar o seu nariz, você tá entendendo? Se você entra em frente ali à lógica de Hegel, né? Que é um dos grandes livros da Europa, da civilização europeia. Hegel, onde ele mete a mão, tem um pouco de vigarice, mas tem muito de talento filosófico verdadeiro. Agora, o Karl Marx não tem talento filosófico algum. O Karl Marx, assim, é um parasita de Hegel, você tá entendendo? Na melhor das hipóteses. Além de ser um maluco satanista que praticava rito satânico em casa, né? Ele, por não ser, esse sujeito, ele dominou os outros na força da loucura mesmo, né? Eu lembro que eu tinha um aluno antigamente que era um sujeito esquizofrênico. E ele, claro que ele não entendia uma palavra da minha aula, né? Mas ele tinha mania de ir lá, ele pagava as mensalidades, sentava, não podia expulsá-lo. De repente o sujeito se levantava, e quando ele levantava eu tremia nos alicerces, porque eu sabia que ele ia falar um monte de besteira, que todo mundo ia ficar impressionado, porque ele tinha aquele olhar de fogo, aquela eloquência característica do maluco, né? Daí ele, durante uns 15 minutos, né, explicava que ele era a reencarnação de não sei quem, né, que ele era um mestre enviado do planeta não sei o quê, papapá. As pessoas ficavam aterrorizadas, ficavam tão aterrorizadas que alguns achavam, não, talvez, né? Você fica tão em dúvida, a loucura do outro tem o poder de te fazer duvidar da sua sanidade, né? Então, talvez haja alguma coisa no que ele está falando. Talvez tenha um fundo de sabedoria, né? Vocês são uns idiotas, acreditar num besta desse, né? Que está com a cabeça cheia aí de haloperidol, porra. Então, eu conheço as coisas assim. A verdadeira filosofia, a verdadeira profundidade da filosofia, se impressiona com a aparência de profundidade, tá entendendo? E cai no engodo. Para sair dessa. E com relação, por exemplo, à literatura? Porque eu, por exemplo, eu às vezes fico pensando, será que eu sou a pessoa certa para estar conversando com você? Porque meu negócio é literatura de ficção, sabe? Então, aí, nesse que você andou falando sobre qual é a essência do caminhar do artista e do intelectual. Do artista seria a criatividade, do intelectual seria a verdade, né? Não leve em sentido muito estrito as palavras que eu usei. Sim, não, claro que não. As palavras podem ser até inexatas. Uhum. Mas, por exemplo, você veja aqui. Um poeta, o que que ele tenta fazer? Quer dizer, ele tem o impacto da experiência e ele procura verbalizar aquilo da maneira mais imediata possível. Uhum. Entende, né? A hora que terminou a expressão verbal, terminou o serviço dele. Uhum. Tá entendendo? Quer dizer, o esforço dele não é propriamente para compreender, mas é para registrar e exprimir a experiência. O trabalho, certo, de compreensão começa depois. Por exemplo, se você pega Rimbaud. É claro que tem parnas e parnas que o próprio Rimbaud não entendeu uma palavra do que estava escrevendo. Mas ele estava exprimindo o impacto direto da experiência. Fala, bom, então o trabalho de compreensão começa agora. Pegamos esse material que o Rimbaud registrou, expressou, tá certo? E nós vamos trabalhar em cima, para ver se chegamos na compreensão. Isso quer dizer que o trabalho do filósofo continua quando o trabalho do poeta está terminado. Uhum. Você vê aqui uma carreira característica nesse ponto, é do Hermann Broch. esse escritor alemão que escreveu A Morte de Virgílio. Depois que ele escreveu A Morte de Virgílio, ele viu que ele tinha chegado já no mau auge da expressividade que ele podia, tá certo? Uhum. Então ele falou, bom, o que eu podia fazer na expressão metafórica da experiência singular, eu já fiz. Agora eu preciso fazer um outro negócio. Então ele começou a fazer um estudo científico sobre a psicologia das massas. E era já um negócio refletindo sobre toda a experiência que ele mesmo havia expressado. Uhum. Ele não deu tempo de terminar porque ele morreu. É mais ou menos o mesmo processo que o Bruno Tolentino está passando também, eu imagino, né? Se bem que eu acho que ele ainda tem os trabalhos dele poéticos. Eu acho que o Bruno tinha que fazer poesia, ele já fez. Aliás, ele já dizia que quando ele chegou no Brasil, a obra poética dele estava pronta, só não estava publicada. Ele tinha que fazer uns arranjos, um concerto e publicar. Uhum. O texto que ele publicou agora, esse Imitação do Amanhecer, está pronto faz tempo. Uhum. Ele deu umas corrigidas e tal, mas... E o que ele escreveu de poesia nova nesse período não é muito. Ele fez... Ele retrabalhou textos antigos. Uhum. Então, quando o Bruno chegou no Brasil, eu achava, pessoalmente, que o Bruno tinha uma missão pedagógica. Eu falei, a sua obra completa está pronta, agora você tem que começar a sua obra crítica e pedagógica, que é um trabalho de reflexão. E você tem que ensinar para esses putos aqui o que é literatura, porque eles não sabem mais. Uhum. Então você tem que ser o Matthew Arnold brasileiro. Você tem que ser o educador literário da nação. Uhum. Isso infelizmente acabou não acontecendo, uma série de contingências, né? Eu achava, por exemplo, que tinham que dar uma coluna permanente num suplemento literário. Mas imagina se essa putada de suplemento literário vai querer o Bruno lá, né? É. Então eu falo assim, Bruno, se eles não te dão espaço lá, você vai lá e ganha o espaço na base da cotovelada, assim, né? Mas ele não, quis fazer, né? Então eu não quis, eu não pôde. É, eu sei que lá na casa da Hilda Hirsch a gente conversou muito sobre essas coisas. Aliás, foi ele que me passou digamos assim, a fórmula da honestidade intelectual, né? Eu contando pra ele sobre sonhos lúcidos, aí ele me falou sobre a fórmula da honestidade intelectual. Nunca dizer que sabe o que não sabe, nem que não sabe essa o que sabe. É minha, né? Essa fórmula é minha. Exatamente. E você foi não ele faz que de me passou. Que sabe o que não sabe, nem que não sabe aquilo que você sabe. Ponto final. Exatamente. É, ele tinha feito simples, a introdução do seu livro, né? Então. Ele que me emprestou seu livro lá, O Jardim das Aflições, na casa da Hilda. Esse livro existe por causa do Bruno. Exato. Porque ele tanto me torrou o saco que eu acabei de escrever o livro. Porque eu não faço muita questão de fazer livro, não. Eu escrevo apostila e os artigos e vou dando aula. O que importa pra mim, uhum, é dar as aulas e que elas sejam gravadas e registradas. É, o que eu aprendi com ele foi a fazer feijoada também, né? Mas o Bruno, a gente fez umas quatro feijoadas. Me espremeu. Não, tem que terminar o livro, porque tem que terminar o livro. Ele aparecia em casa 3 horas da manhã pra me encher o saco por causa disso. Eu falei, tá bom, Bruno, terminar o livro. Terminei. Uhum. E sempre, assim, o primeiro ouvinte dos capítulos era ele. Uhum. Bruno, acabei mais um, vem aqui. Daí eu lia pra ele. Tava. E, então, vamos dizer, eu sou muito grato ao Bruno por esse estímulo literário. Porque eu não sou um escritor, eu sou um falador, na verdade, né? Agora, o que me consola é que o meu precedente era Platão. Platão também falou muito mais do que escreveu. E eu acho, uhum, que na filosofia isso é natural, porque a filosofia se expressa através da pedagogia, né? Uhum. E pedagogia escrita tem muitas limitações, você tem que ter mesmo contato direto com os alunos. Então, hoje em dia, você tem meios de gravar, de registrar tudo, até a imagem. Então o escrito se torna realmente menos importante, né? Eu gostaria que todas as minhas aulas estivessem circulando em gravação. Se não sendo possível isso, então pelo menos em transcrições. Mas a gravação te dá a presença física, a entonação certa, né? E você transmite, uhum, a gente transmite muita coisa na, né, entonação, no estilo de falar, né? Que não seria capaz de reproduzir no escrito. Teria que, uhum, ser, vamos dizer, para... Teria que ser mais que ser um Bruno Tolentino, teria que ser o Dante Alighieri, né? Para achar o equivalente escrito exato de tudo isso que eu falei ao longo dos últimos 20 anos, que dá mais de 30 mil páginas. Uhum. Só se fosse Dante Alighieri. Então, como eu não sou, então deixa gravado mesmo. Né? Uhum. Mas você veja, na história da filosofia, algumas das maiores obras não foram escritas, foram simplesmente registradas por alunos. Você pega, uhum, as famosas questões disputadas, Santo Tomás de Aquino, aquilo é nota tomada por aluno. Aqueles Caxias, né? E naquele tempo é incrível a rapidez que os caras tinham para anotar, né? Então, e a memória também, né? Porque a memória humana, ela tem decaído muito, né? Os oradores gregos romanos, eles escreviam o discurso e o decoravam e depois falavam sem papel, né? E era um discurso, uhum, de 5, 6 horas. Hoje em dia, você não consegue decorar 15 minutos, né? Mas eram em versos ou não? Porque eles O verso tem a ver com isso, né? Para ajudar a memorizar. Não, o verso, já é um recurso, mas os discursos, por exemplo, o discurso de Demóstenes, de Cícero, foram primeiro escritos no papel e depois não foram lidos, foram declamados de memória, todos eles. Né? Uhum. Agora, eu conheci uma vez um antropólogo que estava lá no meio dos índios, do Xingu, e ele andava com o caderninho fazendo pergunta para os índios, né, o dia inteiro. Isso e aquilo, aquilo. Tem um índio um dia falou para ele, falou: puta merda, eu nunca vi ninguém tomar tanta nota e esquecer tanta coisa quanto você. De novo essa pergunta, né? Quer dizer, 25ª vez que você faz a mesma pergunta. Então, você vai tomando muita nota, você esquece. Por isso mesmo que assim, eu faço questão de dar aula sem notas. Né? Eu faço frascunho oral do escrito. Uhum. Isso é uma prática, isso para você manter a memória é muito bom isso aí. Porque você chega lá e fala, não tem uma nota, agora o outro sai da cabeça aqui, eu não sai nada, entendeu? Então, mas o Bruno, voltando a falar do Bruno, eu achava que o Bruno tinha que ser o educador literário da nação, porque nesse período que foi entre os anos 50 e os anos 90, o Brasil esqueceu o que a literatura não sabe mais. Eles acham mesmo que o Paulo Coelho é literatura, eles acham que o Luiz Fernandeirismo é literatura. Acho até que o Arnaldo Jabor, literatura, estão no mundo da lua, eles não têm a menor ideia, eles não são capazes de distinguir o escritor no jornalista. Então, por exemplo, a noção da tradição da arte, quer dizer, o artista, ele domina os meios de expressão da sua arte, então ele incorporou, pelo estudo, pela prática, os recursos criados pelos seus antecessores. Então você, de certa maneira, os reconhece no texto dele. Você lendo Bruno Tolentino, você vê que tem várias camadas ali, você descasca as camadas, aparece os poetas que o Bruno leu, aparece o Eugenio Montale, aparece o Walden, aparece o Yeats, Eliot, vão aparecendo todos, você tá entendendo? Tá tudo incorporado ali, você tá entendendo? Então ele não tá escrevendo sozinho no ar. Ele tá prolongando. Está sobre ombros de gigantes, né? Sobre ombros de gigantes. Então é no reconhecimento deste domínio da técnica que você percebe o verdadeiro escritor. Agora, o jornalista não, o jornalista pega apenas a linguagem da mídia, a linguagem média, né? De mídia, média, né? Uhum. E usa aquilo. Pode usar com maior ou menor eficácia, tá certo? Mas é uma linguagem plana, ela não tem esses substratos, né? Claro que em filosofia você também tem isso. Quer dizer, se você pegar os meus artigos de jornal, eles têm muito mais alusões ali do que parece. O leitor não versado em filosofia não percebe isso, mas o versado percebe referências implícitas que tem. A toda uma tradição de filosofia, de história, ciências sociais, etc, etc. Tá tudo ali. Uhum. Não deixe de ouvir o lado B do quarto bate-papo com o escritor Olavo de Carvalho para o podcast do Garganta de Fogo.